Foi Salvador, 3305, está no ponto de espera, pista 28, pronto. 3305, autorizado a linha de decolar, 19089, pista 28. A linha de decola, pista 28, 3305. Salvador, boa noite, voo no 606, tendo a informação, Charlie. Voo no 606, autorizado chegada a CARI, desse mantém a nível de voo 040. Claro, 040 na CARI, voo no 606. Salvador, o 3178 para o pushback acionamento, tá no 05. 7, aguarde um instante. Olha. São 3305, decolou os 36, chame o controle em 119-35, boa noite. 19-35, boa noite, senhor, são 3305. 3178, está autorizado para Maceió 330, Aberuísque 58, decola da 28, curva direita, saída Aron, transição Melim. Frequência do controle, 119-35. Seu transponder 5120, TAM 3178. Ok, está autorizado para Maceió, nível 330, saída Aron Melim, Upper Whisky 58, Aerovia 5120, transponder 1935 ao controle. Correto, autorizado para o estacionamento, reporte TAC 3178. Parabéns. Uno, 3.600 para o externo, chame a torre 1-18612. 18-6, senhor, no ar, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Webjet 6701. 6701, no centro do tráfego, acuse checado 28. Chamarei no... externo, mais no ar. Pouso autorizado na 28, vento 200 graus, 8 nós, web 6701. Positivo, livre pouso, chamarei com o trem mais para lá. Plantão 9908. 9908, monitor em 118, meia dúzia, guarde cópia 9908, Guarulhos 360. Monitorando. Jet 6701, o vento está variando de 190 a 210, a intensidade de 8 nós. Tem cheque o trem pouso autorizado, cabeceira 28. Sim, senhor, está trem mais travado, livre pouso, pista 28, sem das condições. Afirmativo. O total 9908 está na escuta, está cópia? Afirma. Está autorizado Guarulhos 360, rota Peruísque 58, decola do 28, cumpre o perfil da saída Gole, Evala, após direta, posição Sagaz. A frequência do controle Salvador é 119.35 e o seu transponder é 5113, total 9908. Autorizado 360, no uniforme Whisky 58, decola da 28, na saída Gole Eval, após direto Sagaz, 119.35, 5113. Correto, informe pronto para puxa, acionamento 9908. Formaremos pronto. Se não tiver condições de livrar na cabeceira oposta, seu táxi vai ser mais rápido. Positivo, vamos livrar aquela cabeceira oposta. Salvador, muito boa noite, 3520, chegada a CARI, desse mantenha nível de voo 050. Aguarde. Aguarde. 701 Solos 40, libere à esquerda e táxi Alfa Índia para o portão número 4, 6701. Alfa Índia para o 04, 6701. 5305, boa noite. Salvador, 3520. 3520, controle. Aguardamos se você tem a possibilidade de voar direto do CARI. Pesado agora. Direto do CARI, 3520, direto. 06, desce, mantenha 2000, altímetro no 06. Para 2000, com 1016, boa, 606. Autorizado ILS pro voo 906. Autorizado ILS pro voo 906. Afirmativo, livre ILS, chame localizador, altímetro 10016, redução a critério. Voo 906. 3520, desce, mantenha 2000, altímetro 10016. 2516, 3520. Autorizado via Alfa, ingresse agora Juliette, sua direita, Alfa, prossiga ponto de espera da 28, acuse pronto para decolagem, TAM 3178. Ei, Juliette e Alfa, TAM 3178, pode confirmar o vento, por gentileza? Confirmo, 200 com 8 nós, 200 graus 8 nós. Excelente, TAM 3178. Para o externo, chame a torre 1186. 186, 1186, Beleza. Tá passando terra. Ainda não baixou o trem, não, mas era bem. Sete avistado, continue na aproximação, informe checado, pista 28, 200 graus, 8 nós, Google 606. Ouro 606. Pouso, cabeceira 28, 200 graus, 8 nós, gol no 606. Gol no 606, leve pouso na 28. Solo 606, solo 52, libere a próxima esquerda e táxi autorizado até o portão de número 8, não me escuta até lá no 606. Positivo, próxima esquerda até o portão número 8, não, até lá não se escuta, 606. Salvador, OTAN 3178, se aproximando ponto esperada 28, pronto. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira 28, OTAN 3178. Ali mantém, 3178. 3178, pista livre, 200 graus, 8 nós, decolagem autorizada, cabeceira 28. Iniciando, 3178. No 78, decolou 54, chama agora o controle em 11935, boa noite. 1935, 131, 78, obrigado, boa noite. Zulu Delta, prossiga. Estou fazendo um check de comunicação aqui. Obrigado. Ok, alto claro. Realizador Delta 3520. 20, 5 milhas para o externo, redução a critério, torre 1186. 26, boa. Controle Salvador, muito boa noite, 3178, decolou 3000, Arão. 3178, 3000 milhas norte, vigilância, submantenha nível 330. 330, 3178. Graus 8, 9, 3520. Está sinal normal, 3520. Tente, faixa travou, tem pouso livre, pista 28, está 3520. Reposição, 3520. Autorizado, reporte táxi 9908. Autorizado, chamada para o táxi 9908. 3178, chame centro agora, frequência 12685. 2685, tá 3178. Solo aos 0200, Silver pista à esquerda, táxi via Alfa, Alfa Índia, portão número 013520. Alfa Índia para 01, só para informação, 3 nós de cauda. Confirme? Só para sua informação, 3 nós de cauda. 3 nós de cauda? Isso. Boa noite, voo 1805, informação de alta. 1805, chegada CARI, pista 28, desce e mantenha nível 040. CARI 28, descendo para 040, 1805. Fax autorizado, reporte pronto, ponto de espera 28, 9908. Autorizado, táxi, chamaremos pronto 9908.